Fecheiro 83, página 811, último fecheiro. Terra, terra à vista. 5 dias depois chegou por fim o anúncio, com uma voz tão enrouquecida pelo vento e a sede que parecia um grasnido, mas cheio de júbilo. Subi a correr, escorregando nos degraus. Estavam todos encostados ao balaústre, observando a forma negra que se curvava no horizonte. Estava longe, mas era indiscutivelmente terra sólida. Innes ordenou ao timoneiro que virasse num ponto mais para o vento. Vi uma fileira de grandes aves que voavam em majestosa procissão, encostadas a uma costa longínqua. Eram pelicanos que pescavam na baixa mar, com o sol cintilando nas asas. Agarrei Jamie pela manga, apontando. Olha! Mas não consegui dizer mais. Ouviu-se um forte rangido e o mundo estourou em fogo e negrura. Quando reagi, estava dentro de água aturdida e meio afogada. Tinha algo preso às pernas que me empurrava para baixo. Esperneei, enlouquecida, tentando libertar as pernas. Qualquer coisa passou a boiar junto à minha cabeça e atirei-me a ela. Madeira, bendita madeira, algo a que me agarrar no meio das ondas. Uma forma escura passou por baixo da água e a 2 metros de mim emergiu uma cabeça vermelha. Segura-te, exclamou Jamie. Chegou até a mim em 2 braçadas e mergulhou sob o pedaço de madeira que me sustentava. Senti um puxão na perna e uma dor aguda. Depois a tensão cessou. A cabeça de Jamie voltou a emergir junto ao tronco. Segurou-me os pulsos e ficou ali respirando grandes golfadas de ar enquanto as ondas nos arrastavam. O barco já não estava à vista. Ter-se-ia afundado? Uma onda rompeu sobre a minha cabeça e Jamie desapareceu. Abanei a cabeça, pestanejando, e ali estava ele outra vez, sorrindo-me com esforço, enquanto os seus dedos me apertavam os pulsos com mais força. — Segura-te! — grasnou outra vez. Agarrei-me à madeira estilhaçada com todas as minhas forças. Boiávamos à deriva, meio cegos pela chuva, como um refugo do mar. Às vezes via a costa ao longe, outras vezes só via o oceano aberto, e quando as ondas rompiam sobre nós, não via senão água. Sentia qualquer coisa na perna, um estranho entorpecimento com punhaladas de dor. Passou-me pela mente a perna de pau de Murphy e o sorriso afiado de um tubarão. E se um daqueles animais me tinha arrancado a perna? Pensei na minha pequena provisão de sangue quente, brotando a jorros de um coto e perdendo-se nas frias águas. Presa de pânico, tentei soltar a mão que os dedos de Jamie seguravam para averiguar por mim própria. Ele berrou algo ininteligível e segurou-me os pulsos com obstinação. Momentos depois recuperei a razão. Se tivesse perdido a perna, estaria inconsciente. Na realidade, era o que começava a suceder. O meu campo visual tinha uma margem cinzenta e via pontos brilhantes na cara de Jamie. Estaria realmente a sangrar? Ou era efeito do frio e da impressão? Importava muito pouco, o efeito era o mesmo. Invadiu-me uma sensação de languidez, de paz absoluta. Já não sentia os pés nem as pernas. Só a tremenda pressão de Jamie me recordava que tinha mãos. Quando a minha cabeça ficou debaixo de água, custou-me recordar que tinha de reter o fogo. A onda passou e a madeira elevou-se um pouco, tirando-me o nariz da água. Ao respirar, fiquei com a visão um pouco mais nítida. A 30 centímetros de distância estava a cara de Jamie, com o cabelo colado à cabeça e as feições contraídas. — Segura-te! — rugiu. — Resiste, maldita sejas! Sorri com doçura. Esta sensação de paz elevava-me acima do ruído e do caos. Já não tinha dor. Nada importava. Outra onda abateu-se sobre mim. Desta vez esqueci-me de reter o fogo. A sensação de me afogar reanimou-me o suficiente para ver o reflexo de terror nos olhos de Jamie. Depois tudo voltou a escurecer. Maldita sejas, Sassenach, disse ele de muito longe. Maldita sejas. Se morres, mato-te. Estava morta. Ao meu redor tudo era de um branco deslumbrante. Percebi um ruído suave, sussurrante, como o que devem fazer as asas dos anjos. Sentia-me em paz, sem corpo, livre de terror, de ira e cheia de felicidade. Então tossi. Tinha corpo. Doía-me a perna. Doía-me muitíssimo. Gradualmente fui tomando consciência de muitas outras coisas que também me doíam, mas a perna esquerda era a principal, sem dúvida alguma. Tive a clara impressão de que me tinham tirado o osso para o substituir por um atiçador ao rubro. Pelo menos era óbvio que tinha perna. Quando entreabri os olhos, a dor era quase visível, ainda que talvez fosse só produto do meu aturdimento geral. Fosse mental ou físico, na sua origem, o efeito era uma espécie de brancura atravessada por reflexos de uma luz mais intensa. Como me feri aos olhos, voltei a fechá-los. Acordaste, graças a Deus, disse uma aliviada voz escocesa perto do meu ouvido. Não é verdade, disse. A minha própria voz era um grasnido com incrustações de salitre. Tossi outra vez. O nariz começou-me a pingar em abundância. Então espirrei. Ah! Protestei com asco pela cascata que me invadiu o lábio superior. A minha mão parecia remota e insubstancial, mas fiz o esforço de a levantar para limpar a cara. Jamie sorriu-me. Tinha o cabelo revolto e teso pelo sal e uma grande ferida na nuca. Estava sem camisa, tapado com uma espécie de cobertor. Sentes-te muito mal? Perguntou. Horrivelmente, grasnei. Ao ouvir a minha voz tão rouca, James estendeu a mão para uma jarra de água que estava junto à minha cama. Pestanejei, confusa. Era realmente uma cama. Não era um divã, nem uma rede. Os lençóis de linho contribuíam para dar aquela esmagadora impressão de brancura, reforçada pelas paredes, e o teto pintado e pelas longas cortinas de musselina torcidas pela brisa. Os reflexos de luz eram reflexos que reverberavam contra o teto. Ao que parece, havia água perto, refletida pelo sol. Acho que partiste a perna, Sassenach, disse-me Jamie desnecessariamente. Será melhor não te mexeres muito. Obrigada pela advertência, sussurrei, cerrando os dentes. Onde diabos estamos? Ele encolheu os ombros. Não sei. Só te posso dizer que é uma casa bastante grande. Não prestei muita atenção quando nos trouxeram. Um homem disse que o lugar se chama Le Perle. Aproximou-me a chave aos lábios e bebi com gratidão. O que aconteceu? Enquanto não me movesse, a dor da perna era suportável. Levei automaticamente dois dedos ao pescoço para comprovar o pulso, que era tranquilizadoramente firme. Se não estava desmaiada, a fratura não devia ser muito grave. Jamie esfregou a cara. Parecia muito cansado. Notei que a mão lhe tremia de fadiga. Tinha um grande hematoma na face e uma linha de sangue seco no pescoço. Julgo que o mastro superior se partiu. Uma das vergas, ao cair, atirou-te pela borda. Afundaste-te como uma pedra, e eu atirei-me atrás de ti. Consegui segurar-te, e também à verga, graças a Deus. Tinhas parte do cordame enredado na perna, e estava a empurrar-te para baixo, mas consegui desprendê-lo. Soltou um profundo suspiro. Limitei-me a segurar-te. Momentos depois senti areia sob os pés e levei-te para a costa. Fomos encontrados por uns homens que nos trouxeram para aqui e é tudo. Encolheu os ombros. Senti frio, mesmo com a brisa cálida que entrava pelas janelas. E o barco? Os homens? Ian? Lawrence? Creio que estão salvos. Com o mastro partido, não podiam aproximar-se de nós. Quando conseguiram improvisar uma vela, nós já tínhamos desaparecido. Tossiu, esfregando a boca com as costas da mão. Mas estão a salvo. Os homens que nos encontraram dizem ter visto uma embarcação pequena, encalhada num pântano, a 400 metros daqui. Já foram resgatá-la e buscar os homens. Bebeu um gole de água e foi à janela cuspi-lo. Tenho areia nos dentes, protestou com uma careta. Nas orelhas, no nariz e provavelmente também no rabo. Voltei a pegar-lhe na mão calejada, com marcas de bolhas rebentadas e ensanguentadas. Quanto tempo me seguraste dentro de água? Perguntei, seguindo suavemente as linhas da mão inchada. Bastante, respondeu simplesmente. Sorriu e apertou-me a mão. Então percebi que estava nua, pois sentia os lençóis suaves e frescos na pele. O que aconteceu à minha roupa? Como não conseguia segurar-te com o peso das saias, arranquei-tas e o que ficava não valia a pena. Suponho que não, disse lentamente. Mas e tu, Jamie? Onde está o teu casaco? Encolheu os ombros com um sorriso melancólico. No fundo do mar, suponho. Juntamente com os retratos do Willy e da Brianna. Oh, Jamie, sinto muito. Estreitei-lhe a mão com força e ele desviou o olhar, pestanejando. Bem, disse ele baixinho, não creio que os esqueça. Em todo o caso, bastará ver-me ao espelho, não é? Soltei uma gargalhada que era quase um soluço, enquanto ele engolia em seco, sem deixar de sorrir. Depois olhou para as calças rasgadas e pareceu recordar-se de qualquer coisa. Não vim com as mãos vazias, comentou, procurando no bolso, embora preferisse conservar os retratos e ter perdido isto. Abriu a mão e na palma lesionada apareceu uma cintilação. Pedras preciosas de primeira qualidade. Uma esmeralda, um rubi masculino, supus. Uma grande opala, uma turquesa tão azul como o céu que se via pela janela, uma pedra dourada como o sol preso no mel e a estranha pureza cristalina do diamante negro. Tens o diamante? Estranhei, tocando-lhe na mão. Mantinha-se brilhante, mesmo tendo estado tão próximo do seu corpo. Sim, não olhava para a pedra, mas para mim. Para que servem os diamantes? Para conhecer o prazer em todas as coisas? Foi o que me disseram. Acariciei-lhe o rosto com suavidade. Temos o Ian e temos-nos um ao outro. Sim, é verdade. O sorriso chegou-lhe aos olhos. Pousou as pedras na mesa e reclinou-se na cadeira, tomando a minha mão entre as suas. Relaxei. Uma paz cálida começava a invadir-me, à exceção dos arranhões e da dor da perna. Estávamos vivos, juntos e a salvo. O resto não importava. Nem as roupas, nem uma tíbia fraturada. Tudo isso se resolveria a seu devido tempo. Agora não, agora não. Por agora bastava respirar e olhar para Jamie. Passámos um momento em aprazível silêncio, contemplando as cortinas ensolaradas e o céu aberto. 10 minutos, ou talvez uma hora depois, ouvimos passos ligeiros e um delicado toque na porta. Entre, disse Jamie levantando-se, sem me soltar a mão. A porta abriu-se e entrou uma mulher de rosto simpático, iluminado pelas boas-vindas e tingido de curiosidade. Bom dia, disse com uma certa timidez. Peço perdão por não vos ter atendido mais cedo. Estava na cidade e ao regressar, há momentos, soube da vossa chegada. Sorriu ao dizer essa palavra. Estamos sinceramente agradecidos, senhora, pelo amável tratamento com que nos brindaram, disse Jamie, endireitando-se para lhe fazer uma vénia formal. Ao seu serviço. Tem notícias dos nossos companheiros? Ela corou um pouco. Era jovem, de uns 20 anos, e não parecia saber como se comportar naquela situação. Tinha a pele clara e rosada e usava o cabelo apanhado com um laço. A sua pronúncia chamou-me a atenção. Sim, disse. Os meus criados trouxeram-nos do barco e estão agora a comer na cozinha. Obrigado, disse sinceramente. É muito amável. Ela enrubesceu, aturdida. De maneira nenhuma, murmurou, olhando para mim timidamente. Peço perdão pelos meus maus modos, senhora. Ainda não me apresentei. Sou Patsy Olivier, a esposa de Joseph Olivier. Olhou para Jamie como se esperasse um gesto equivalente. Trocámos um olhar. Onde estávamos? A senhora Olivier era, obviamente, inglesa. E o marido dela tinha um apelido francês. A Bahia não nos oferecia nenhuma pista. Podia ser qualquer das ilhas de Barlavento, ou das Barbados, ou as Bahamas, ou Exumas, ou Andros. Até podiam ser as Ilhas Virgens. Então ocorreu-me que o furacão podia ter-nos desviado para o sul, e nesse caso bem podíamos estar em Antigua, ao colo da Marinha Britânica, na Martinica ou nas Granadinas. Olhei para Jamie, encolhendo os ombros. A nossa anfitriã observava-nos, expectante. Jamie, respirando fundo, apertou-me a mão. Espero que esta pergunta não lhe pareça muito estranha, senhora Olivier, mas poderia dizer-nos onde estamos? A jovem elevou as sobrancelhas, pestanejando com assombro. Pois sim, estamos em Les Perles. Obrigada, intervim, vendo que Jamie fazia tensões de continuar. O que queremos saber é em que ilha estamos. Um amplo sorriso de entendimento inundou-lhe a cara redonda e rosada. Ah, compreendo. A tempestade desviou-os. Ontem à noite o meu marido dizia-me que nunca tinha visto um vento tão terrível nesta época do ano. Que sorte terem se salvado. Vieram das ilhas do sul? O sul? Então não estávamos em Cuba. Talvez tivéssemos chegado a São Tomás ou mesmo até à Flórida. Trocámos um rápido olhar. Senti bater o pulso na mão de Jamie. A senhora Olivier sorriu com indulgência. Não estão numa ilha, mas no continente, na colónia da Geórgia. Na Geórgia? Repetiu Jamie. Na América? Parecia um pouco aturdido, e com razão, pois a tempestade tinha-nos desviado quase 1000 quilómetros. América? Repeti suavemente. O Novo Mundo? O pulso tinha-se acelerado sob os meus dedos, como um eco do meu. Um novo mundo, refúgio, liberdade. Sim, confirmou a senhora, sem fazer ideia nenhuma do que aquela notícia significava para nós, mas sorrindo-nos com amabilidade. Estamos na América. Jamie ergueu os ombros e devolveu-lhe o sorriso. Uma brisa limpa e brilhante agitava-lhe o cabelo como se fossem chamas. Nesse caso, apresento-me, senhora, disse. Chamo-me Jamie Fraser. Depois olhou para mim com os olhos azuis e brilhantes como o céu que se estendia nas suas costas. Notei os batimentos do seu coração na palma da minha mão. E esta é a Claire, a minha mulher. Fim. Agradecimentos. A autora agradece profundamente a Jackie Cantor, como sempre, por ser aquele editor raro e maravilhoso que acredita que é bom um livro ser longo quando um livro é bom. Ao meu marido, Doug Watkins, pela sua perspicácia literária, as suas notas marginais, por exemplo, mais mamilos? E as suas piadas, que ele insiste terem sido roubadas por mim, para a personagem de Jamie Fraser? À minha filha mais velha, Laura, que diz: se fores outra vez à minha sala de aula falar sobre escrita, fala só sobre livros. Não te ponhas a falar sobre pênis de baleias, está bem? Ao meu filho Samuel, que se aproxima de estranhos no parque e diz: já leu o livro da minha mãe? À minha filha mais nova, Jenny, que diz: mamã, porquê é que não usas sempre maquilhagem, como na fotografia da capa dos teus livros? A Margaret Campbell, académica, Barry Fogden, poeta inglês, e a Pindan Sinola Oleoroso Loventon Greenpeace Ludovic, cão, por generosamente me terem permitido torná-los minhas personagens com base nos excessos da imaginação. O Sr. Fogden deseja esclarecer, para que fique registado, que o seu cão Ludo nunca tentou copular com a perna de ninguém, fosse de madeira ou não. Porém, entendo o conceito de liberdade poética. A Perry Knowlton, que, além de ser um excelente agente literário, é também uma fonte de conhecimentos no que concerne navegar à bolina, velas principais e outros assuntos náuticos, assim como quanto à minúcia da gramática francesa e à melhor forma de estripar um veado. A Robert Riffle, autoridade em plantas, quais e onde crescem e qual o seu aspecto, entretanto. A Catherine, cujo último nome ou era Boyle ou Fry, sei que tinha a ver com culinária, pela informação útil sobre doenças tropicais, particularmente os hábitos pitorescos do verme loa-loa. A Michael Lee West, pelas descrições pormenorizadas da Jamaica, incluindo os dialetos regionais e alguns aspectos de folclore. Ao Dr. Malan West, pelos esclarecimentos quanto à febre tifoide. A William Cross, Paul Block e ao seu pai, Christine Wu, pelo inestimável auxílio com o vocabulário chinês, a história da China e alguns comportamentos culturais. Ao meu sogro, Max Watkins, que, como sempre, me proporcionou comentários úteis sobre a aparência e os hábitos dos cavalos, incluindo informação sobre como eles enfrentam o vento. A Peggy Lynch, por querer saber o que diria Jamie Fraser ao ver a filha de biquíni. A Lizzie Buchan, por me ter contado a história de um antepassado seu que fugiu de Culloden. Ao Dr. Gary Hoff, pelos detalhes médicos. A Faye Zachary, pelos almoços e os comentários críticos. A Sue Smiley, pela leitura crítica e por ter sugerido o juramento de sangue. A David Pijawoka, pelos conteúdos sobre a Jamaica e pela sua descrição poética de como o ar fica depois de uma tempestade nas Caraíbas. A Ian McKinnon Taylor e ao seu irmão Hamish Taylor, pelas suas sugestões e as correções da pronúncia do gaélico e os seus usos. E, como sempre, a vários membros do CompuServe Literary Forum, entre os quais Janet McNoy, Mart Brangle, Akua Leslie Hope, John L. Myers, John E. Simpson Jr., Cheryl Smith, Alit, Norman Schimmel, Walter Orn, Karen Pershing, Margaret Ball, Paul Solin, Diane Engel, David Scheifetz e muitos outros, por se interessarem, por iniciarem discussões úteis e por se rirem nas alturas adequadas. Terminou a leitura da obra Outlander 3, A Viajante, de Diana Gabaldon. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de julho e novembro de 2015.